assim, Jesus cura assim. Seu poder imenso, ninguém pode impedir. Jesus cura assim, Jesus cura assim. Seu poder imenso, eu também quero sentir. Veio um certo leproso encontrar-se com Jesus. Se quiseres, faz-me limpo, me conceda a sua luz. Jesus estendendo a mão, naquele homem tocou. Ele foi purificado, porque Jesus lhe tocou. Jesus cura sim, Jesus cura sim. Seu poder imenso, ninguém pode impedir. Jesus cura sim, Jesus cura sim. Seu poder imenso, eu também quero sentir. Passando por Jericó, ouvi um cego clamar: tenhas compaixão de mim, por favor venhas me curar. Jesus olhando pro cego, a palavra ordenou. E o cego nesta hora disse: Jesus me curou. Jesus cura sim, Jesus cura sim. Seu poder imenso, ninguém pode impedir. Jesus cura sim, Jesus cura sim. Seu poder imenso, eu também quero sentir. Jesus cura sim, Jesus cura sim. Seu poder imenso, ninguém pode impedir. Jesus cura sim, Jesus cura sim. Seu poder imenso, eu também quero sentir. Seu poder imenso, eu também quero sentir.